Eu, moço, não tenho diplomas. Meu pai também não conseguiu. Eu sigo os passos dele, viajando por este Brasil. Não frequentei a faculdade, não tenho curso superior. Escrevo só o que é necessário, não tenho letra de doutor. Só tenho o meu caminhão, herança que papai deixou. Com ele criou o seu filho, com suor que derramou. Eu via o meu pai chegando, na mala só tinha o cansaço, mas ele voltava feliz, porque sabia que tinha o meu abraço. Pai, hoje eu sei, hoje eu sinto o que um dia você passou. Em cada curva que eu faço, o seu cansaço tanto que lutou. Olho no retrovisor, eu vejo a figura que conheço bem. Pai, aqui vai o seu filho desse caminhão. Também sou um refém. Só tenho o meu caminhão, herança que meu pai deixou. Com ele criou o seu filho, com o suor que derramou. Eu via o meu pai chegando, na mala só tinha o cansaço, mas ele voltava feliz, porque sabia que tinha o meu abraço. Pai, hoje eu sei, hoje eu sinto o que um dia você passou. Em cada curva que eu faço, o seu cansaço tanto que lutou. Olho no retrovisor, eu vejo a figura que conheço bem. Pai, aqui vai o seu filho desse caminhão. Também sou refém. Pai, aqui vai o seu filho de caminhar.